Regina, um coro de anjos se fez escutar. Meu coração desamparado se encheu de muitas cores, cobriu todo o ar. Quando o cantar de Janaína me trouxe a esperança de acreditar, minha lembrança apazigou e o mundo encantou. Uma era a voz daquela deusa chamada, então me querendo levar. Senti que era muito cedo, sem sombra de medo, me jogo no mar. Outra juntou-se com os anjos no canto de saúde pra me ajudar. Eram dois anjos, muita força, sem medo de amar. Parado se encheu de muitas cores, cobriu todo o ar. Quando o cantar de Janaína me trouxe a esperança de acreditar, minha lembrança apazigou e cantou. Muita força sem medo de amar.